música, música e conversa e mais conversa, vocês sabem como é. É assim, quando se telefona eu não posso dizer que não tenho que responder. Aliás, um beijinho para quem vem ligar, às três pessoas que vêm ligar. E vamos continuar com música, música e mais música. Vamos escutar o Cris Ribeiro com o Jorge Ferreira, filha dela. E esta música vai para o Jerome, e o Jerome queria dedicá-la também para mim. Muito obrigada, Jerome. Um beijinho para ti e especialmente para a mamã do Jerome, da parte dele. Boa noite para vocês e até breve. Yeah.

São tantas batalhas e a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Cota, mocota. Até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Cota. Em ritmos diferentes, porque a pausa musical com a Silvia também é isto, é música com ritmos diferentes. Vamos continuar com Némanos, Beijo do Funaná. Sentir o teu calor. nosso som. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo, ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo. l'essentiel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Meu passado apagar e hoje estou aqui. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. De olhar me enfeitiçou e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei e agora eu já sei a razão de tu estares aqui. Vocês estão na companhia da Sílvia com a pausa musical na Rádio Arconcel no 96.2 e continuem comigo, continuem com música e vamos justamente continuar com Irmãos Verdade. É demais, um novo tema também para eles. Só quero um tempo para pensar em ti, para pensar em ti e tentar entender. Estou de mim. Miraste o meu retrato. A cama está tão fria, a roupa pelo chão. Não há paixão. O quarto tão vazio. Ficaram nossos beijos dados com prazer. E o fogo a ter. Mas passo o tempo a pensar em ti, a tentar entender o que gasto de mim. Só quero um tempo sem pensar em mim. Mas não mereço que acabe tudo assim. É demais. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Yeah.

chorava e me dizia que é melhor eu te esquecer, que meu amor pra você foi uma simples condição. E aí, me diz o que é que eu faço? Todos fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, forte, pura, cristalina. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Baby, não tá vendo bem. camaleón, el rompe tarima. Ya tú sabes, nena. ¡Dale! Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale. Y si los demás no lo entienden, mándale, mándale. Haz de la música tu suerte, mándale, mándale. Rompiendo el ritmo no lo deje, mándale, mándale. Camina por la ciudad, rompiendo cera. Oh, Dijeron que soy el peor y que vas a sufrir por mi amor. Todo eso es cierto. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero. No voy a decirte que te quiero, porque no es cierto. Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta. Si el amor es pa' sufrir, no me interesa. Si así me conociste y así te gusté, ¿para qué mentirte? Yo voy a herirte, no cambiaré. Yo soy el peor, puedo romperme el corazón y que me lleven preso por robar tu beso. Yo soy el peor, puedo romperme el corazón y que me lleven preso por robar tus besos. Yo soy el que se va y no sabe cuándo llega, el que te vuelve loco y con tu mente juega. Conmigo te cuesta, pero no despiertas. Yo soy el que se olvida de tu cumpleaños, el que te da placer, pero que te hace daño. Y aunque quieras dejarme, vuelves a mi lado. Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta. Si el amor es pa' sufrir, no me interesa. Si así me conociste y así te gusté, no quieras cambiarme, llegaste tarde, ya no lo haré. Yo soy el peor, puedo romperme el corazón y que me lleven preso por robar tu beso. Yo soy el peor, puedo romperte el corazón y que me lleven preso por robar tus besos. Por eso es que lo nuestro es puro sexo. Estamos relajados y no queremos estrés. Y a ver, la pasamos bien rico. Tú no me explicas ni yo a ti te explico. Yo soy el peor, puedo romperte. verdade eu só senti foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. Aí eu fico de graça te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Foram estas 2 horas de música na vossa companhia. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado e ficaram de boa disposição. Para mim, resta-me desejar uma ótima noite, óptimo para quem vai à mesa. Digo-vos até sábado, não se esqueçam, o bairro da Rádio Arcancel, na sala de São João de Blanc. Venham ter connosco, venham dançar os pezinhos de dança. Vocês vão ver, vai ser ótimo. Uma vez já aqui, um forte abraço para vocês todos e até breve. São 7 horas no continente e na Madeira, são 6 nos Açores. Os F-16 não, mas António Costa disponibilizou esta tarde ao presidente ucraniano a rede diplomática portuguesa para apoio logístico a ações de Kiev. Portugal confirmou ainda o apoio militar à Ucrânia. No meio do caos e da destruição, seguem ainda os trabalhos de resgate para tentar encontrar sobreviventes depois dos violentos sismos na Síria e na Turquia. Adianta o testemunho do enviado especial da Antena 1, numa altura em que o balanço provisório já aponta para mais de 20 mil mortos. Amanhã o dia vai ser de sol e de céu azul no norte e centro do país, mas mais cinzento na região sul, onde esperam aguaceiros. Nos Açores há de tudo nas previsões para amanhã. Sol, nuvens e aguaceiros fracos. Já na Madeira, o dia vai ser mais cinzento, com aguaceiros que podem ser pontualmente fortes e também neve nos pontos mais altos da ilha. Agora estão 13 graus no Porto e em Faro, 15 em Lisboa, nas ilhas, 14 em Ponta Delgada, estão 16 no Funchal. Edição das 7 com Nuno Rodrigues. We'll be right back.